Muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e durante uma hora estou aqui consigo neste dia 5 de outubro, que está mesmo a chegar ao fim. Estamos mesmo a chegar ao final do dia 5 de outubro e depois dos Sons da Lua, mais programação virá. Mas agora vamos começar com um tema, Harmony Now, de Status Quo. Logo depois ficamos com os Bon Jovi e terminamos esta seleção com Peter Setter. Estas são as três primeiras vozes que se vão ouvir aqui nesta nossa hora dos Sons da Lua. Fique por aí, aproveite, deixe que a noite lhe faça companhia e que estas músicas lhe transmitam toda a força e magia que a Lua tem para oferecer. Fique por aí e deixe que este programa seja a sua terapia. A sua companhia é uma hora de boa música e pouca conversa. Se é de pouca conversa, então eu vou calar-me e vou dar espaço à música. Até já! The hero of the night. Should have seen it coming when the roses died. Should have seen the end of summer in your eyes. Should have listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You're really on your knees, you think you're standing tall, but only fools are know-it-alls, and I pray that fool for you. I cry and I cry, there were nights that I died for you, baby. Of time, like we got away with the perfect time. We were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? Clouds wore smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. Some things never change. It made me so mad, 'cause I wanted it bad for us, baby. And now it's so sad that whatever we had ain't worth saving. Dinnerware. I don't wanna lose you. Foram estas as três músicas que ouvimos logo que entramos neste programa. Pois é, eu falei pouco e ouvimos logo três grandes músicas. Vamos ficar já de seguida com Falco e depois seguimos com Emma Chaplin e terminamos esta seleção com Diana Krall. São estas as três vozes que se ouvem já de seguida aqui numa seleção, na minha opinião, fantástica. Espero que você que está desse lado também goste. Fico por aí, desfrute. Até já. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Rádio da Web, a sua estação radiofónica na internet. Sem dúvida, três momentos memoráveis, três grandes músicas que se ouviram aqui no nosso programa Os Sons da Lua. Vamos prosseguir agora com Connor Reeves, depois Shania Twain E terminamos esta seleção com Bryan Adams. Três temas bem bonitos para se ouvir, três grandes vozes que não podemos esquecer porque são totalmente inesquecíveis. Fico por aí. Estes são os seus Sons da Lua, programa que lhe faz companhia todas as terças-feiras, entre as 23 e as 0 horas. Isto está complicado. Vamos então à música e desfrute, porque a música é totalmente para si. Took me higher than I've ever been. Now that we're strangers, I've come down again. Back to the real world, back to the real world, back to the ground. Not high above it, without your loving, now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all. Without it, it's leaving me so far to fall. What you're looking for, I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't you know? Antena Web, a loucura ofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. I will always care. weakness and strength, heaviness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. As long as I live, I will. say the words. So good together. Come to me, sweet, sweet darling. Rescue me. Set me free. Já, às três músicas seguintes, porque pouca conversa é o que marca os sons da lua. Vamos ficar já com Michael Learns to Rock, com o tema Sunday. Logo depois ficamos com os Enigma, Return to Innocence, e terminamos com Cosa della Vita, um tema de Eros Ramazzotti. São estas as três músicas que se ouvem por aqui, nos sons da lua. Estas são músicas que preenchem a sua noite. Esta é uma hora que é especialmente a pensar no seu relaxamento e para acalmar o stress. O stress do trabalho. O que é que te parece? Parece-me bem. Então, vamos à música. My sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Chegamos ao fim do nosso programa Os Sons da Lua. Vamos embora por hoje, mas na próxima terça-feira estamos aqui às 23 horas para lhe fazer companhia na sua rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e gostei muito de estar aqui consigo, trazendo estas grandes músicas que fazem parte das nossas vidas e que sabem tão bem ouvir. Vamos terminar com Gino Vanelli com o tema Hurts to Be in Love. Logo depois ficamos com It's So Quiet, um tema de Björk. São estes dois temas que terminam de forma memorável e inesquecível este nosso programa, Os Sons da Lua. Desejo-lhe uma ótima noite, que tudo corra bem consigo, tenha uma ótima semana e prepare-se, porque já de seguida vem Hora Zero com Carlos Bonaparte para lhe fazer companhia da meia-noite às 2 da manhã. Um programa que serve também para relaxar, para o fazer sonhar, como diz o nosso Carlos. Então, vamos ficar já de seguida com Os Sons da Lua. Agora terminamos com estes dois temas. Hurts to Be in Love, um tema de Gino Vanelli, e terminamos com Björk, um grande tema. It's So Quiet. Então, uma ótima noite para si também. Até terça-feira. so stare. So peaceful until you fall in love. Sing for the sky up above. Sing for it's caving in. Wow! You've never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then. Soon again, starts another big riot. You blow a fuse, sing for the devil cuts loose. Sing for them, so what's the use? Wow! Of falling in love. Starts another big riot.